deixe em paz. Não quero mais saber de amar, nem quero mais lembrar o que passei da outra vez. Meu bem, sofri porque você mentiu. Assim, agora veja só, você sorriu pra mim. Eu vi no seu olhar. Oh, me deixe em paz, não quero mais saber de amar, pois já estou cansado de você me enganar. Meu bem, até prefiro ficar só do que pensar mais uma vez, lembrar o que me fez. Não quero mais amar. Pensar mais uma vez, lembrar o que me fez. Não quero mais amar, não quero mais amar, não quero mais amar ninguém. Não quero mais amar ninguém.